Porque o meu papel de vó, só eu posso desenvolver. De avô, só eu. Você não sabe o valor que é o avô na vida de uma criança, de um neto. Muitos de nós, ainda semana passada eu atendi uma jovem com quadro dramático de câncer, com possibilidades graves de metástase, segundo os exames prefeitos, e num trabalho que fazia com ela no âmbito terapêutico, ela, num dado momento que fazia um trabalho de visualização, ela enxergou a avó. E ela chorava copiosamente e dizia: minha querida avó, tu fostes o maior amor que eu conheci, não me abandone agora. Eu quero dizer que depois dessa sessão, ela foi com o médico e disse: estou pronta para ser operada, que ela não queria operar. Estava tensa, nervosa. O médico disse: você tem que operar ontem. A lesão que você tem pode romper. E é grave. A possibilidade de ser câncer é mais de 80%. Você tem que operar já. Essa jovem, num contato, era a avó. Ninguém pode suprimir o valor de um avô na vida de um neto. Nenhum pai pode tirar esse papel de avô. É subtrair ao seu filho um legado de afeto, de amor, às vezes incomparável, ter contato com o avô. Mas nenhum avô pode suprimir o pai e a mãe de ser pai e ser mãe, são papéis diferentes. Uma família funcional tem avô no seu lugar, tem pai no seu lugar, filho no seu lugar, os irmãos ali, cada um no seu lugar. Mas numa família disfuncional, nós metemos os pés pelas mãos. Não poucas vezes nós vemos o pai, por exemplo, muito atrapalhado nas relações, quando separa-se, por exemplo, muito comum nas separações hoje, que são muito, se proliferaram, a filha vai casar, como é que é o pai diante da filha? A ex do passado, à luz do pensamento espírita, é a ex que disputava com a mãe a relação com ele, ele tentava se colocar entre as duas, e às vezes tinha dificuldade de manter o papel quando casado de pai. Eu vi o meu irmão, a minha sobrinha, por exemplo, ela queria substituir a minha cunhada. Era impressionante, a minha cunhada viajava, ela fazia tudo o que a mãe fazia e ainda dava um desconto ainda mais de vantagem. Quando a minha cunhada chegava, era impressionante, ela dava conta de tudo, a ex. Mas a minha cunhada, muito lúcida, se aproximava do carro, por exemplo, lá estava a minha sobrinha na poltrona da frente. Aí a minha cunhada, para trás. Ah, mamãe, deixa eu ir aqui, qual é o problema? Nessa encarnação, a esposa sou eu. Pode ir para trás. Ela ia para trás. E o meu irmão, todo cheio de dedos, não sabe porque estava diante de duas mulheres que ele seduziu no passado. E ele querendo contemporizar para elas não brigarem, porque ele tem culpa com as duas. Ele fica ali, querendo fazer o meio de campo, não querendo, mas se tem lucidez, assume o papel de pai, como diz Emmanuel, desvinculando passionalidade do passado, quando o outro reencarna como filho, fazendo o processo do equilibramento de uma paixão que às vezes se manifestou passional e levou às vezes a grandes sofrimentos. Então, esse movimento que está posto, a gente vê na figura do pai, por exemplo, que está com a filha e que no namorado nenhum pode se aproximar da filha. Tem um ciúme engraçado, ele não tem ciúme das outras, mas daquelazinha ele tem. Sabe por quê? Porque aquelazinha é a ex. E aí ele não quer, meu filho, ainda está muito cedo, minha filha, depois que você se formar, ele só falta dizer, minha filha, depois que tu morreres, porque tudo lhe arruma desculpa para ela não namorar. Mas a reencarnação é perfeita, ela encontra o outro do passado também, e se enamora dele, fica entre o pai e o outro, o pai quer boicotar, mas não consegue, namoram, pior, casam, pior, ele vai ter que levá-la a contragosto, se é católico, no altar, levar nos braços do outro. E já viram esse pai? Porque normalmente o homem tem dificuldade de lidar com a emoção, não chora com facilidade, ele chora nesse dia, se nunca chorou, ele vai chorar nesse dia, porque ele está levando, não é a filha só, ele não sabe o que acontece com ele, ele não é nem espírita, ele não sabe, parece que aquilo é um pedaço dele, ele diz, é um pedaço de mim, impressionante, parece que eu estou dando um pedaço, na verdade é a ex, ele vai dar exatamente para quem? Para o outro que ele tirou do passado, e o outro está lá só numa boa, esperando, lá no altar, recebe da fada assim, não quer dizer obrigado, e vem ela, ainda vem um apartamento junto, ainda vem um apartamento junto, dá devolver o patrimônio que tirou. A lei da reencarnação é perfeita. Trabalhando com regressão, eu confirmei que aquilo que os espíritos dizem é absoluta verdade.